Louvado seja o Senhor por mais um domingo, mais um momento na presença do Senhor. Irmãos, nós temos investido boa parte da nossa caminhada como igreja no discipulado, no treinamento, e de uma forma muito clara, muito definida, nós somos uma igreja que caminha em pequenos grupos, em células, por uma visão. A visão é que só nos pequenos grupos nós conseguimos ter mais relacionamento. No grande ajuntamento, no culto, na congregação, uma vez na semana, nós temos pouca oportunidade de ouvir as pessoas, de conhecer as pessoas, do talento de cada irmão, dos dons de cada irmão serem usados de forma frutífera. Portanto, nós priorizamos os pequenos grupos. E eu quero incentivar você a buscar de Deus, a colocar sua vida diante do Senhor, e todo empecilho, toda dificuldade, qualquer limitação que você tenha para se relacionar em pequenos grupos, que você possa vencer, experimentar, servir aos irmãos, servir ao Senhor. E nós estamos investindo nesse tempo no Tadel. Diga Tadel. Tadel significa treinamento avançado de líderes. E nós temos, eu quero pelo menos duas observações muito importantes, peço muita atenção de você aqui. Nós interrompemos as reuniões semanais das células para começarmos já o Tadel, um treinamento específico para os líderes. E nós não extinguimos as células. Às vezes alguém pode ter interpretado errado e talvez tenha dito essa palavra. Em momento algum nós acabamos com as células. Encerramos as células. Não tem mais célula. Pastor, dissolveu todas as células. Não, em momento algum as células, elas permanecem e são a vida central da igreja. Mas nós suspendemos as reuniões semanais para que a gente tenha um tempo dedicado ao treinamento necessário para a nossa caminhada no próximo ano. Então, cada célula nós estamos trabalhando para que seja fortalecida, seja reestruturada, que tenhamos novos líderes, que tenhamos novas casas, e nós vamos, no próximo ano, avançar na nossa vida de relacionamento em pequenos grupos. Nós vamos estudar no Tadel quais são os alvos, os focos, qual é a principal busca da igreja quando falamos sobre célula, quando nos reunimos com célula, que é alcançar o perdido, alcançar pessoas não convertidas. Nós não podemos deixar essas pessoas sem conhecer a Jesus. Ele está muito perto de voltar. Muitas dessas pessoas estão muito perto de ir embora da terra, já estão numa idade que a qualquer momento podem ir. Muitas pessoas, nós não estamos falando de pessoas em estado terminal, nós estamos falando de eu e você. A qualquer momento podemos ir, seus vizinhos, seus familiares, que eles não saiam dessa terra sem conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. E nós queremos nos treinar para falar de Jesus a essas pessoas com ousadia, com intrepidez, para buscar do Espírito Santo a palavra sábia em cada momento. Nós queremos também conduzir essas vidas que ouviram o Evangelho, converter a Jesus Cristo, conduzir essas vidas à maturidade, conduzir essas vidas no discipulado, a crescerem no conhecimento da palavra, no exercício da autoridade e do poder de Jesus. Essa é a missão da igreja. Essa é a única missão da igreja. É tão bom o ajuntamento, o culto, é tão bom se a gente tem um louvor maravilhoso, se nós somos tocados, mas tudo isso tem um propósito, que é alcançar o perdido, levá-lo a Jesus Cristo, discipular essa pessoa convertida e levá-lo a se tornar alguém que conduz outros a Cristo. Então, a primeira coisa que é importante você entender, ou pelo menos eu fortalecer no seu entendimento, mas também você multiplicar, você divulgar, é que as células continuam, que nós continuamos tendo como padrão da vida da igreja diária os pequenos grupos, E que cada líder de célula, cada casa, nós vamos ampliar o número de líderes, nós vamos ampliar o número de casas, e nós queremos, nesse tempo, nos dedicar a esse treinamento. Segunda observação muito importante, que faz parte do que vai acontecendo. Muitos irmãos estão nos dizendo, eu falo assim, mas eu não sou líder, então eu não preciso ir ao Tadel. Na verdade, eu queria que você entendesse bem o que nós chamamos de líder. Para uma igreja bem tradicional, para uma igreja bem denominacional, líder são as pessoas da diretoria. Então, quem são os líderes da igreja? São meia dúzia de homens, dificilmente uma mulher, talvez uma mulher ou outra, que são da diretoria da igreja. Mas esse não é o nosso caso, essa não é a nossa realidade. Nós não temos essa estrutura tão pesada, denominacional, nós não temos a preocupação de diretoria, embora temos no estatuto, no dia a dia, homens e mulheres que são líderes de Deus na casa. Mas, em outras situações, a palavra líder faz as pessoas entenderem assim, o meu líder de célula, aquela pessoa que tem o dom de pregar, portanto, é um líder. E nós estamos desmistificando essa palavra líder. Nem é a diretoria da igreja, nem é aquele pequeno grupo de gente que tem talento, tem coragem de orar em público, tem o dom da palavra, então é líder de célula. Não. Líder é todo aquele que entendeu que precisa conduzir uma vida a Jesus. Quantos entenderam isso um dia? Um dia você entendeu isso? Eu preciso conduzir uma vida a Jesus. Até aquele que está aqui hoje e porventura não nasceu de novo, não tem certeza de salvação, não entendeu que o Espírito Santo vem habitar e você se torna templo dele, até essa pessoa hoje pode se tornar um discípulo de Jesus, nascer de novo e ter um alvo de vida. Eu quero conduzir minha família a Jesus Cristo. Eu quero conduzir meus familiares, eu quero conduzir meus amigos, eu quero conduzir pessoas a Jesus. Isso nós estamos chamando de líder. Portanto, o treinamento Tadel, ele é direcionado para todos os que nasceram de novo, são discípulos, são membros da igreja e querem receber mais de Deus, querem aprender, expandir o entendimento da obra do Senhor, das estratégias do reino para ganhar mais vidas. Senhor, é inadmissível eu chegar no céu e olhar para trás e ver amigos, familiares indo para o inferno, e talvez eles, se pudessem, diriam, você não falou nada, você nunca sentou comigo, você nunca me expôs o evangelho. Senhor, é inadmissível que eu viva a minha vida, tenha o meu trabalho, corra atrás das minhas coisas, e eu não gaste tempo sentando-me com algumas pessoas para expressar o evangelho para elas. É também, Senhor, eu não posso admitir que eu não saiba fazer isso, que eu não tenha ousadia para fazer isso, que eu não tenha, obrigado, Lélia, que eu não tenha estratégias de Deus para fazer isso. Então, eu quero aprender as estratégias de Deus, eu quero receber a palavra do Senhor, eu quero ser treinado como alguém que lidera vidas para Jesus, que conduz vidas para Jesus. Você pode dizer amém? Essa é a visão da igreja, e eu quero estimular você a ler no site os documentos. Se você for no site, lá em cima tem home, em home você pode entrar lá em documentos da igreja, e você vai ler alguns documentos que expressam quem nós somos, como nós somos, de uma forma limitada, porque você nunca conhece uma igreja porque leu os documentos, mas sim porque vive o dia a dia com ela, mas ali já te ajuda a você ir conhecendo a visão do reino de Deus, que nós cremos e que nós buscamos. E também você pode baixar ou ler lá na tela os textos que nos mostram como nós, de forma estratégica, caminhamos em pequenos grupos. Está publicado lá também o planejamento estratégico da igreja. Nós temos um planejamento estratégico, áreas específicas que nós estamos investindo, focando para o crescimento, e uma delas é a célula. Por isso nós estamos investindo no Tadel. E você pode entrar no Tadel, no site da igreja. E você vai ouvir as ministrações, e você pode ver os slides, os PowerPoints que foram ministrados já nessas duas semanas. E você pode estar terça-feira que vem na reunião do Tadel e participar do treinamento de terça-feira, que será mais um tempo maravilhoso. Algumas pessoas têm uma dificuldade, mas é culto ou é treinamento? Irmão, tudo da nossa vida precisa ser um culto a Deus. Tudo. Tudo. O culto é um altar de oferendas. Se eu estou sendo treinado, se eu me exponho à palavra, ao treinamento, eu estou cultuando ao Senhor. Mas é possível que alguns entendam no formato mais convencional. Culto é quando tem o grupo de louvor, dízimos, ofertas, a mensagem, e aí eu recebo uma bênção e vamos embora. Nós vamos ter isso do mesmo jeito. Nós vamos ter entre nós o tempo de louvor, nós vamos ter a palavra, nós vamos ter o altar, nós vamos ter mais focados em aprender, em crescer, nos treinarmos para essa missão de conduzir vidas a Jesus Cristo, de vivermos em pequenos grupos, de liderarmos células. Você vai ter alguns irmãos que vão se destacando na liderança da igreja, como governo. Você vai ter alguns irmãos que vão se destacando na liderança de células, como líderes de célula. Mas você pode também ser treinado pelo Senhor, se deixar treinar para você crescer em áreas da sua vida, crescer em ousadia, crescer em falar o evangelho para muitas pessoas, em intervir na vida de pessoas que necessitam, que precisam, estão ao nosso lado. E em nome do Senhor Jesus você vai crescer nisso. Nesse Tadel, nós tivemos, essas duas primeiras semanas, duas palavras centrais. A primeira é momentum. E eu não posso explicar aqui agora o que é que nós ministramos sobre momentum aqui, o que é que eu compartilhei com os irmãos, mas você pode ouvir no site, momentum. E a segunda palavra é oração, como chaves do reino. E nós tivemos algumas experiências já, e eu gostaria de pedir a Cristina que viesse aqui, eu quero pedir a Cristina que compartilhe rapidamente um breve testemunho do que Deus tem ministrado a ela, do que ela tem aprendido, do que Deus tem falado a ela, no que diz respeito a momentum e oração. Glória a Deus, meus irmãos. Eu tenho o privilégio, né, de estar participando desse treinamento, o DATEL. E tem alguns aspectos, três aspectos que têm falado muito ao meu coração. Um deles é chamado, o outro é vocação e o outro é ministério. Nós fomos chamados, nós conhecemos essa verdade, nós fomos chamados, predestinados. Houve um chamado de Deus específico para a nossa vida. E para isso nós somos vocacionados e feitos ministros de Deus para sermos aquilo que Deus nos criou para ser. Amém, irmãos? Para sermos aquilo que Deus nos criou para ser. Isso tem tocado muito meu coração, porque nós não fomos criados em vão, não existe obra do acaso na criação de Deus. Todos nós, nenhum de nós, né, nasceu em vão ou sem um propósito. Cada um de nós, nós temos um propósito específico na nossa história pessoal e também na eternidade, na história eterna de Deus, né? E o texto bíblico que Deus colocou no meu coração e que já tem falado há algum tempo é Efésios 2:10. Que fala justamente a respeito disso. Ele fala, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para que andássemos nela. Vou repetir. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para que andássemos nela. E feitura, no original grego, significa poema. Algo, irmãos, que foi criado com muita imaginação, com muita criatividade, com muita dedicação, para um propósito. Então, Deus não só nos criou para um propósito, mas como também nos criou de uma forma maravilhosa. Ele escolheu cada detalhe. Cada traço da nossa personalidade, o nosso modo de ser, tudo foi escolhido por Deus para que nós cumpríssemos um propósito pessoal e eterno nessa terra. Nós fomos criados para as boas obras. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, nós somos feituras de Deus, nós somos criados, desenhados, né, com tanta imaginação, com tanta criatividade, para nós sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. E para cumprirmos aquele papel que Ele tem para cada um de nós, irmãos. Há um destino vocacional que Deus colocou dentro de cada um de nós. Não existe nenhum filho de Deus que não tenha um propósito, que não tenha uma vocação que foi determinada para ele. Há um destino vocacional que Deus colocou em mim e em você. Nós temos consciência, né, desse destino vocacional, nós temos o despertar de Deus para aquilo que Ele nos criou. Muitos de nós acham assim, ah, eu não tenho dom nenhum, né? Eu não tenho vocação. Mas isso é uma grande mentira. Porque se você está aqui, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Ele te desenhou, Ele te fez para isso, né? E uma das frases, uma das primeiras frases que eu vi lá no Datel, do nosso primeiro encontro, dizia assim, este é o lugar da minha realização pessoal plena, servindo ao Senhor, ao seu reino e aos irmãos. Casou com o versículo, né? Com Efésios, né, Marcos? Feitura, nós somos feituras, Deus não nos fez com propósito, Ele nos fez com propósito, mas também para nós sermos felizes com aquilo que Ele escolheu para nós. Então, este aqui é o lugar da minha realização, da sua realização pessoal, servindo ao Senhor, ao seu reino e aos irmãos. É como se eu dissesse assim, ó, este é o lugar para eu ser feliz, porque eu vou fazer o que Deus me criou para fazer. Vou servir ao Senhor, ao seu reino e cuidar de pessoas. Cuidar das pessoas, esse é o nosso primeiro chamado. O cuidado com as pessoas, essa é a nossa primeira vocação. E um dos slides que nós vimos está lá. Não enterre seu talento, multiplique-o. Olha a responsabilidade que nós temos. Aí eu falo que o Datel veio assim para nos resgatar e para somar todas essas verdades em nós, né? Não enterre seu talento, multiplique-o. Muitas vezes nós pensamos que nós precisamos nos fortalecer naquilo que nós somos mais fracos. Sim, até certo ponto isso é verdade, né? Mas, quanto à nossa vocação e quanto ao nosso ministério, nós precisamos nos tornar fortes naquilo que Deus nos fez fortes. Amém, irmãos? Não naquilo que Deus não nos deu. Mas sermos fortes naquilo que Deus nos fez para ser fortes. Então, esse é um diferencial da nossa vida, quando nós conseguimos perceber essa verdade. Nós não temos que ser bons em tudo, mas nós temos que ser fortes naquilo que Deus nos chamou para ser fortes. E cultivar esses dons e multiplicá-los. E como feituras suas, nós somos feituras de Deus, existe um plano que foi escrito por Deus, que pode ser conhecido e vivido. Não é fantasia. Deus quer que nós conheçamos o propósito dEle, Ele quer que nós vivamos esse propósito. Mas nós podemos também ignorá-lo, né? Aí tá, o Datel também colocou lá, né, muito claro, não despreze os dons que Deus te deu. E fica fácil a gente entender essa realidade quando a gente analisa a parábola dos talentos, né? Quando aqueles dois servos que receberam os talentos multiplicaram os talentos que receberam. E quando o seu senhor veio, ele falou, bem estás, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É o que nós todos queremos escutar um dia do nosso Deus, não é isso? Mas o terceiro servo, o que, que ele fez? Ele enterrou o seu talento. E quando o seu senhor lhe pediu, ele se justificou, né? O seu talento foi enterrado, e o seu senhor disse a ele: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, é algo muito sério, né? Quando nós lidamos com a nossa vocação, com os dons que Deus nos deu, né? Porque Deus nos proveu de tudo o que nós precisávamos para investir no seu reino, nas nossas vidas, né? Para sermos aquilo que Ele nos criou para ser. Mas a escolha é nossa. As nossas escolhas vão determinar o nosso destino. Não é verdade? E eu creio que o Datel ele vem para esse momento mesmo, para trazer essa visão para nós, né? E eu citei aqui também uma verdade que eu vou declarar. Foi um slide que foi colocado, mas eu vou declarar porque foi uma das frases, né, um dos ensinos que me tocou muito. Eu creio que estamos construindo uma igreja local. Eu creio. Deus está construindo algo sobrenatural nesse lugar. Uma comunidade que faz diferença na cidade e na nação. Que tem a missão de amar vidas, de cuidar de vidas. Com serviço do reino que supre corpo, alma e espírito. É a realização plena e completa, a felicidade que Deus tem para nós, nós sendo aquilo que Ele nos criou para ser. E lindo isso também, tudo isso com gente simples, como eu e você, que nem sabia dos dons recebidos, mas crendo, investiu e se doou, com completa e incondicional renúncia. E é isso que eu quero declarar na sua vida. Que você, assim, cresça, que você tenha a revelação de Deus sobre os seus dons, que você se posicione quanto a isso, que você se levante com poder dentro do corpo de Cristo para ser aquilo que Deus te chamou para ser. Amém, irmãos? E crendo nessa verdade, né, do que Deus já fez por nós. E então é isso, o Datel, acho que ele vem no momento para nos impulsionar, né? Para nos conscientizar, para nos instrumentalizar, para nos direcionar para esse foco, né? Para que nós possamos ser frutíferos naquilo que Deus nos chamou para ser frutíferos. Amém, meus irmãos? Então, eu incentivo, eu estimulo você a participar dentro dessa visão. Senhor, eu quero algo. Eu quero a minha identidade vocacional. Eu quero estar resgatando aquilo que Deus tem para mim, né? E isso, irmãos, é a maior alegria que a gente pode ter. A maior alegria nesta vida não estão nas coisas de fora. Estão nas coisas que nós conquistamos dentro de nós. E vem dessa clareza, né, nesse sentido, desse propósito. Eu estou cumprindo o propósito pelo qual Deus me criou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero pedir que a gente leia juntos uma das frases que a Cristina destacou. Coloque, por favor. Vamos ler todos juntos. Podemos contar quantas sementes há dentro de uma laranja. Isso é natural. Mas não conseguimos contar quantas laranjas existem dentro de uma semente. Isso é espiritual. Leia de novo. Próximo, não despreze as sementes que Deus lhe deu. A cada laranja que Deus entrega, temos a oportunidade de separar, cuidar, preparar e multiplicar as sementes. Não enterre o seu talento, multiplique-o. simplicidade e humildade para ouvir, crer e viver as doutrinas da palavra de Deus pregada por nossos líderes na igreja local. Simplicidade para ouvir e crer desse jeito. O Senhor tem me dado, seja no altar, no culto, através dos meus líderes, seja diretamente a mim, no meu tempo com Ele, em casa, ou às vezes andando na rua, Deus tem nos dado, de forma simples, doutrinas, palavras, ensino, que nos ajudam a romper. Deus me deu sementes. Eu até posso contar quantas sementes eu tenho, e eu acho que só uma, e mesmo assim estou meio em dúvida. Não, Deus nos deu sementes. E nós não temos noção de quantos frutos estão dentro de cada semente. Eu quero pedir a Deise que venha aqui. Paz, meus irmãos. Seja como na música que nós cantamos agora, né? Que a fumaça me esconda, que vocês possam ver só o Senhor através da minha vida, porque testemunhar é uma bênção, né? Se Deus faz algo de maravilhoso nas nossas vidas, a gente tem que proclamar, né? Porque Ele quer fazer na minha vida e Ele quer fazer na sua também. Tadel, até hoje, né, a gente só teve duas lições. E eu queria ler Mateus 28, 18, que foi do primeiro dia, o momento. Esse versículo é muito forte. É o ide do Senhor. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O Senhor nos deu essa autoridade, nós devemos tomar posse dela. Ide, né? Ide é imperativo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A gente realmente só cumpre isso, o ide do Senhor, porque a gente sabe que o Senhor está conosco. A obra é dele, e é ele que faz, é o Espírito que move através das nossas vidas. E eu estou fazendo o Tadel, que é o treinamento avançado de líderes, porque eu quero me preparar. Eu quero ter comunhão com cada um de vocês. É através da vida de vocês que eu sou abençoada, é através da vida de vocês que Deus fala ao meu coração. E eu sei que nós juntos, o Senhor vai agir através de nós. Né? Assim como o Senhor, o pastor encenou com a cadeira. Né? A força, juntos, a massa com o movimento na mesma direção. E a gente já tem vivido isso, por isso que nós estamos aqui. Né? A gente tem visto como que o Espírito Santo tem usado a vida de cada um de vocês. E eu vou repetir o que a Cristina falou, porque isso é muito forte. E, para isso, eu decidi que este é o lugar da minha realização pessoal plena, servindo ao Senhor, ao seu reino e aos irmãos. E, nessa terça-feira, o pastor fez uma dinâmica diferente. Foi sobre as chaves, a oração. E ele reuniu grupos de 3, alguns tinham 4 pessoas, aleatoriamente. Pegou pessoas bem distantes, para não ser pessoas que já estão acostumadas umas com as outras. E o meu grupinho ficou a Cléo, a Gilmara e a Iris e eu, 4 pessoas. E, Iris, você não sabe o quanto você me abençoou, o quanto o Senhor usou a sua vida. Porque, nesse grupinho, cada um orou por um e os outros concordavam. E a Iris, ela foi orando por mim e eu prestando atenção em cada palavra que ela estava falando. E ela foi falando de portas e que Deus tinha uma sala linda para mim. Mas aquilo me tocou tanto, mas tanto, e trouxe recordações lá da minha infância, do cuidado de Deus, do quanto o Senhor me ama e do quanto Ele me preservou. E, para isso, eu tenho que contar para vocês, né? Um pouquinho para entender, porque nem a Iris deve ter entendido. Quando a minha mãe estava grávida de mim, no ventre, né, o Senhor, ele nos vê desde o ventre. Ela teve um aborto. Mas eu estava lá ainda. E não tinha ultrassom naquela época. E a minha mãe, ela é de fazer tudo o que o médico manda, mas ela não fez tudo o que o médico mandou. Porque se ela tivesse feito, eu teria ido junto. Quando a minha mãe estava com 4 meses de gravidez, foi que ela ficou sabendo que ela estava grávida de mim. E eu sou de 8, ela me esperou pouquíssimo. Então, a gente vê o cuidado de Deus desde o nosso nascimento. Os olhos dele sobre as nossas vidas, o cuidado dele sobre as nossas vidas. Eu vim de uma família temente a Deus, mas uma família que não conhecia a palavra de Deus. Nós tínhamos uma Bíblia grande, dourada, enfeitando a estante da sala, mas a gente não lia. A minha mãe me ensinou a fazer orações decoradas, mas eu não fazia aquelas orações. À noite, eu gostava de conversar com Deus e agradecer a Ele pelo cuidado dEle com a minha vida. E é muito estranho a gente ter sonho repetido, né? Não é comum a gente sonhar o mesmo sonho 2, 3 vezes. E eu tinha apenas 5 anos de idade, eu sei que eu tinha essa idade, porque a casa que eu morava, eu lembro, e eu mudei dali, eu não tinha 7 anos ainda. Eu tinha um sonho que ele se repetia, eu achava aquilo muito estranho. No sonho, eu andava por um corredor cheio de portas, eu não estava sozinha, eu estava acompanhada por alguém que eu não via. E eu andava, andava, e o sonho acabava. Mas era um sonho que não era qualquer sonho. Eu acordava e lembrava daquele sonho. Depois o sonho repetiu, como se fosse um filme. Eu andava, andava, e comecei a subir uma escada. E o sonho parava. Até que um dia eu andei, andei, e me parei diante de uma porta grande com uma maçaneta. O sonho parou de novo. Eu lembro que eu cheguei perto da minha mãe e falei, mãe, estou sonhando um sonho, mas ela não tinha, né, experiência espiritual, ela não falou nada. Até que esse sonho, eu abri essa porta. E o dia que eu abri essa porta, esse sonho nunca mais repetiu. Quando eu abri essa porta, era uma sala imensa, com uma mesa de banquete imensa, com muitas cadeiras. Eu não entendi nada. E muitas vezes acontecem situações nas nossas vidas que nós só vamos entender depois. Por isso que a gente não pode desprezar nada do que acontece, né, e que Deus fala aos nossos corações. Com 10 anos de idade, eu comecei a frequentar, às vezes, uma igreja evangélica, porque a minha avó se converteu. E aos 18 anos, eu entreguei o meu coração para o Senhor. No dia que eu entreguei o meu coração para o Senhor, eu deitei na minha cama, eram 2 caminhas de solteiro, a minha e da minha irmã. Na hora que eu deitei, eu não estava dormindo, não foi sonho, nem foi uma visão, eu estava de olhos fechados. Eu senti Deus me levantando nas mãos dEle, eu falei, Deus, o que é isso? Também não entendia por que Deus estava fazendo aquilo. Mas Deus estava me falando, eu quero cuidar de você. E isso tudo, gente, desde aquela visão lá do sonho, Deus estava querendo me falar. Eu estou com você em todas as situações. Eu queria ler o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Muitas vezes a gente anda por esse vale da sombra da morte, porque às vezes alguém da nossa família dá legalidade ao diabo. E nós, como filhos, estamos ali naquela casa com telhado de vidro, né, e as pedras caem em nós. E Quando eu senti que Deus estava falando, eu estava com você em todas as situações, eu falei, Deus, mas por que que aconteceu tanta coisa? Por isso, porque às vezes o seu pai dá uma legalidade, as coisas vão acontecer. Mas Deus me mostrou o tempo todo, eu estou com você, eu te protejo, você é separada minha. Então, muitas vezes, a gente realmente vive esse vale da sombra e da morte. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Deus tem essa mesa preparada para cada um de nós. Gente, é uma mesa de banquete. É uma sala imensa que eu não vi o final dela. Eu não vi o final da mesa também. Ela é para todos. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Então, Deus fez isso tudo. Porque Ele falou ao meu coração. Deise, você vai passar por muitas situações difíceis. Mas eu estarei com você em todas elas. E no momento que eu entreguei o meu coração para Deus, eu não tinha dimensão do que Ele iria fazer, eu não tinha noção das feridas que eu tinha dentro de mim, porque a psicologia mesmo explica, né? A nossa alma, ela fecha portinhas para você não sofrer. Mas Deus, como um cavalheiro, Ele não quer que você tenha feridas. Às vezes você tem um machucado com uma casca grossa, mas se você tirar aquela casca, está cheio de pus lá dentro. Deus não quer que você tenha isso. Deus veio em cada ferida minha, delicadamente, tirando a casca, limpando toda a infecção, sarando, trazendo cura, libertação. Eu não tinha dimensão quando eu me entreguei para o Senhor, o quanto Ele faria na minha vida. E é isso, essa obra maravilhosa que Ele fez, Ele faz todos os dias, Ele quer fazer nas suas vidas, porque Ele nos quer totalmente inteiro para a gente cumprir esse ID do Senhor. Ele não nos quer com nada amarrado em nossas vidas. E eu até hoje eu me pergunto, Senhor, tem alguma coisa que eu preciso me desvencilhar? Eu não quero estar agarrada com nada, eu quero ser livre para te adorar, eu quero ser livre para te bendizer, para te servir. E Deus está sempre me mostrando algo que eu possa melhorar, algo que eu possa pedir perdão, algo que eu possa liberar perdão. E como isso tem sido maravilhoso na minha vida. Então, isso que eu queria falar para vocês, que o nome do Senhor possa ser glorificado, honrado, e nunca despreze, gente, essa comunhão gostosa. Olha o quanto Deus me falou em uma oração aqui na igreja. Né? Ele trazendo à minha memória o quanto Deus faz por nós. Essa mesa de banquete é vitória. Nós temos várias vitórias nas nossas vidas. Que o nome do Senhor seja glorificado em todas elas. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Deise. Eu queria ouvir a Iris. Como é que a Iris... Você não sabia dessa história, né, Iris? Nem imagina que você está orando por uma pessoa. O Renato foi orar pelo Heitor, foi isso? O Renato foi orar pelo Heitor. E ele também não sabia que Deus estava usando a vida dele. E essa foi a ministração de terça-feira. Quando nós começamos a orar, o Espírito Santo vai nos usar. Quando nós começamos a orar, o Espírito Santo vai nos usar. Não tenha dúvida disso, irmão. E a gente passa anos sem saber disso, anos. Então Deus pôs na oração da Iris duas ou três palavras, e com essas palavras trouxe à memória da outra irmã um universo e foi ministrando enquanto ela orava. E vários outros irmãos testemunharam do quanto Deus pôde agir de alguma forma terça-feira, por algo simples, algo que você pode fazer todos os dias. Eu nunca pus isso em prática, eu nunca treinei a minha própria vida nisso, pois eu quero. Quantas coisas eu posso realizar através do Espírito Santo se eu crer nas ferramentas, nas chaves, se nós nos unirmos num propósito só. Leia comigo em Gênesis. Gênesis, o capítulo 1, verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27. Assim Deus criou o homem à sua imagem e à imagem de Deus. Diga: a sua imagem e a imagem de Deus. Agora avance para o capítulo 5. Versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Isso foi antes ou depois do pecado? Isso foi antes ou depois do pecado? E agora o filho que Adão gera é a imagem de Deus ou é a imagem dele? A imagem de Adão que caiu no pecado. Todos nós fomos criados à imagem de Adão que caiu no pecado. A imagem de Deus, que Deus fez o homem para ser, foi deturpada pelo pecado. E aí vem Paulo, Romanos capítulo 8, vá a Romanos. Romanos capítulo 8, verso 29. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Qual que é a obra de Jesus? Nos restaurar a imagem de Deus. Se a igreja local, se a igreja de Cristo, se o corpo de Cristo nessa terra vem para cumprir a missão do Senhor Jesus, nós não podemos nos esquecer que a missão que Deus tem para nós é levar as nossas vidas e levarmos outras vidas de volta à imagem e semelhança de Cristo. Isso nós chamamos de discipulado, de santificação, de crescimento. Isso nós podemos chamar de aprendizado do reino. E Deus quer que eu e você nos tornemos cada dia mais semelhantes a Jesus. Você consegue imaginar Jesus chegando perto da mulher, a mulher samaritana? E Jesus começa a falar à mulher: não, quantos maridos você tem? Óbvio que foi muito mais intenso do que uma palavra assim, solta. Mas você pode imaginar como foi que Jesus fez isso? Como que Jesus sabia? Como que Jesus tocou nesse assunto na primeira vez que encontra aquela mulher? Ah, mas ele era Deus. Não. Nessa terra, tudo o que Jesus fez, fez como homem. Mas assim, como ele fez? Ele fez porque ele estava cheio do Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo, irmão? Você já nasceu de novo e tem o Espírito Santo? Portanto, o Espírito Santo vai colocar uma palavra: fale sobre isso, fale sobre isso, fale sobre isso, ore por isso, ore por esse assunto. O Espírito Santo vai te dar uma palavra: mencione isso àquela pessoa, fale sobre esse assunto com aquela mulher, com aquele homem. E isso precisa se tornar natural entre nós. Nós não estamos falando de misticismo, de revelações, a gente brinca, revelamentos. Nós não estamos falando de coisas assim esquisitas e duvidosas, nós estamos falando de coisas muito simples do dia a dia. Deus vem, usa você através da oração e fala ao coração de alguém. Isso pode acontecer todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, com todos nós. E nós queremos aprender essas coisas. E a cada dia que eu e você nos tornamos mais semelhantes a Jesus, a sua imagem e semelhança, mais nós vamos abordar as pessoas e vamos ter uma palavra de Deus para elas. Mais nós vamos orar por alguém e Deus vai falar através da nossa voz. Creia nisso de todo o coração, irmão, e receba isso no seu coração. Eu quero pedir que você feche os teus olhos e ore ao Senhor. Alguém pode dizer, não, eu não quero esse negócio de ser líder. Não, eu sou muito tímido, eu prefiro ficar nos bastidores. Mas você não pertence a você. O seu corpo não pertence a você. Se você nasceu de novo, quem habita dentro de você é o Espírito Santo. E o Espírito Santo quer ir às pessoas. O Espírito Santo quer falar às pessoas. O Espírito Santo quer tocar nas pessoas. E Ele quer fazer isso através de você. Se nessa noite alguém entrou nesse lugar e não tem certeza de que o Espírito Santo mora dentro de você, eu quero saber de você, eu quero que você levante a mão e eu quero orar por você, para você ter uma experiência profunda de novo nascimento, de começar tudo de novo e o Espírito Santo vir morar dentro de você e começar a conduzir você de uma forma inquestionável. Se houver alguém aqui, todos continuem com seus olhos fechados, mas se houver alguém aqui que não tem certeza de que o Espírito Santo habita dentro de você, levante a sua mão, eu quero orar por você. Alguém aqui? Eu não tenho certeza. Eu não sei se eu nasci de novo. Eu não sei o que é nascer de novo. Eu não sei se o Espírito Santo mora dentro de mim, habita dentro de mim. Alguém aqui que não tem essa certeza? Pode levantar a sua mão, eu quero orar com você. Você tem certeza de que o Espírito Santo habita dentro de você? Há poucas semanas atrás eu ministrei a palavra sobre apagar o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo. Eu não quero o Espírito Santo. Que o Senhor fique cativo da minha vida, da minha correria, das minhas prioridades, dos meus valores. Eu quero ser treinado pelo Senhor. Eu quero me capacitar na palavra. Eu quero me capacitar na ousadia do Espírito Santo. Eu quero descobrir que o Senhor faz. E eu quero, junto com meus irmãos, num momentum, todos unidos, numa mesma velocidade, numa mesma direção, alcançando o teu alvo, Senhor, para nós como igreja. Eu quero isso para a minha vida. E está escrito na tua palavra, Senhor: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que eu estou batalhando, que eu estou correndo atrás, todas as coisas que eu nem imagino, todas as coisas que eu não consigo, todas as coisas me serão acrescentadas. Eu creio nessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra e eu quero me dedicar ao Senhor. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero experimentar mais do Senhor. Eu não quero ser uma pessoa que termina um semestre, termina um ano, talvez termine a semana, talvez termine o dia quebrado, cansado, só porque corri atrás das coisas terrenas. E realmente nós temos muitos afazeres. Jesus disse: nessa vida tereis aflições, mas eu não quero que isso seja o tudo da minha vida. Eu não quero ver os dias passando e tudo que eu tenho é esforço, esforço, esforço. E quando eu consigo algum resultado material, ele vai embora rapidamente, ele vai facilmente. Não, Senhor, eu quero mais nessa vida. Eu quero frutos espirituais, eu quero crescimento, eu quero alcançar vidas, eu quero ser um obreiro do Senhor, eu quero ser um servo do Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cada dia mais canal do Senhor. Se você ora ao Senhor assim e coloca isso diante dele, eu te convido a se colocar de pé e a declarar pessoalmente a ele: Senhor, eu decido nessa noite intensificar, mergulhar mais. Se você quer orar assim a Ele, se coloque de pé e declare a Ele. Levante a sua voz e ore a Ele. Levante a sua voz ousadamente: Senhor, eu entendi Senhor, eu até fico assim meio questionando, ou talvez meio assim perplexo, ou não sei te explicar, Senhor, mas eu não estou entendendo, a moça orou, é oração, o que foi ensinado? Senhor, eu quero viver mais as manifestações do Teu Espírito Santo na minha vida e através da minha vida. Levante a sua voz e comece a orar. Lembre-se disso, o Espírito Santo mora dentro de você. O Senhor está trabalhando para que eu e você nos tornemos cada dia mais semelhantes a Jesus. Nós não vamos ser semelhantes ao primeiro Adão. Nós não vamos continuar sendo os mesmos. Nós seremos mudados, transformados, não apenas melhorados, nós seremos transformados de glória em glória, dia após dia. Eu quero o Senhor, eu quero ousar mais, eu quero experimentar mais do Senhor, eu quero mais de Ti, Espírito Santo. Levante a sua voz, a sua palavra, a intensidade da sua voz fazem parte desse momento. Levante as suas mãos a Ele. Diga com as suas palavras, mas diga a Ele, Senhor, eu quero mais relacionamento com o Senhor. E eu quero ter um relacionamento de amizade profunda com o Senhor. E eu quero ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Eu quero te conhecer cada dia mais. Eu quero me tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Eu quero aprender as estratégias do Teu reino. Eu quero conhecer as chaves do Teu reino. Eu quero conhecer a física do Teu reino. Eu quero identificar o momentum. Eu quero ter a força, a velocidade, a direção do Teu Espírito. Eu quero, Senhor, frutificar. Eu quero, Senhor, me alegrar com a obra do Senhor. Eu não quero apenas as Tuas bênçãos na minha vida. Eu quero a minha vida no Teu reino, Senhor. Completamente.